Fox Lima Charlie, autorizado Campinas, via Up Zulu 16, decola da 17. Decola da 17 com curva pela direita, saída da Euleda Bridge, aciona 5156, controle 119.35. Confirme? 5156. Dael Leda, após Leda e direto Bridge. Patango, Fox, Trot, Lima, Charlie, Coteja, autorização completa, por gentileza. Subida Dael Leda. Extensão da Dael segue até a posição Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. Após Leda, direto Bridge. E em Bridge vai interceptar o Pesulo 16. E após, conforme o plano de voo, ok? Estacionamento. Abaeté. Já teria o POV? 06, para acionamento, táxi de decolagem, chame torre 118.95, tenha boa viagem. Backfield, prossiga. Afirmo, acionamento autorizado, chame para iniciar o táxi. Papatão, de Atlética, backfield. Fica nessa. Afirmo. O Papatango de Led Quebec Kilo autorizado acionamento, chame para iniciar o táxi na partida bata para o PAT 4. Pode sintonizar da presente a frequência da torre 1 no 8.95, o ajuste ao tímpano no 0 no 2 e a torre vai autorizar o acionamento junto com o táxi na sequência. Quebec Kilo, táxi autorizado até a interseção e aguarde para ingressar na pista para prosseguir para o PAT 4. Quem está autorizado até a interseção com a bata, aguardando para ingresso na pista 17, o Jorge Quebec Kilo. Mantenha a posição, tráfego à esquerda com o outro para o pouso e um tráfego adicional à sua direita na interseção com o PAT 4. Vamos aguardar as duas aeronaves, ok? Papa Tango, direto de Quebec, quilo visual 150, direito. 150 já foi autorizado para ator, para alinhamento, cabeceira 17. Observa a passagem do tráfego, ingressa à direita pista, direita parte 4, chame pista livre. Estacionamento, 142, portão 6, chame para o táxi. Camarada, 142. Só no confirmamento autorizado, né, pro 6142? Afirmo, no 06, reporte para o táxi. Camarada. Até o parte 4 autorizado. Calóia, 4065 Campinas, já temos aprovado 340, número 1 para cota, só instante de gentileza. Está ciente da informação em curso? Informação. Só um instantinho, já te paga o copo completo, só um instantinho. Estacionar a frequência livre, boa tarde, que é quilo. Vamos solicitar aqui, Fraer, o Juliette, que é aquilo. Aquilo na escuta? Claro, já sente da solicitação, ok? Azul 4065, pronto, cópia? Pronto, cópia. Azul 4065, autorizado Campinas, via Up Zulu 16, nível 340, decola da 10 com a primeira curva direita, saída da Euleda, após direto bridge. Aciona 5167, controle 119.35. Autorizado 340 para Campinas, Up Zulu 16. A decolagem com curva direita da Euleda Bridge. O transporte 5167 e o controle 119.35. O azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, chame para puxa e acionamento. Chamará. É 142, 3 horas e 25, contando Natal, 131 a bordo. Sobre Alda Center, 6315, station number 3, red, pushing start. China 6142, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera chame torre 118.95, ajuste 10.12. Ponto de espera 295, comprimidor, 6142. Bom voo. For the ground center, 6315, number 3, red, pushing start. Pushing at 6315, maintain position. We got a hold of the center, 6315. Charlie 6315, clear to start up and push back. Report ready for taxi. Clear to start up and push back. Brother Shannon 6315, we are ready for taxi. We have 173 on board. Range 4 hours and 60 minutes. Affirmative, okay, will be coming on. Shannon 6315, confirm endurance. 4 hours and 60 minutes. Shannon 6315. Clear to taxi to holding point runway 10 via India. On holding point, contact tower 118.95 KNH 1012. 1012, copy, we can turn right and get and hold short of runway 10 and next tower 11935. Salvador, Gona 966, a direita, autorizada táxi via Alfa, portão 09. Alfa, 09, Confirmo, voo. Luna 967, boa tarde, aguarde para a cópia. Voo 9075, ciência da informação, ativo, cópia, Ilhéu. Voo 9075, aguarde para a cópia. Pelo Quebec Serra, Morro de São Paulo, mil pés, decola da 17. Pelo Quebec Serra, pronto, cobre. A patrão pelo Quebec Serra, autorizado morro, mil pés, decola da 17, com curva pela direita, aciona 0123. Controle 119.35, torre 118.95. Quebec Serra, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre em 118.95, confirme POB. Cliente, pelo Quebec Serra. Paulo do 4065, portão 8 para fuzileiro de acionamento. Paulo Gona 097, Lebrão, se escute. Voo 9075, tá no 4, pronto, para fluir de acionamento e cópia. Fala azul 4065, no 8, para fluir de acionamento. Voo 097, o portão previsto é o 10, táxi atento da Juliette. 7, vai manter até o final da Juliette, voo 097. Azul 4065, puxa aciona no 8, chama pro táxi. Puxa aciona, chama o táxi, o 4065. Voo 9075, pronto, cópia, Léo 220, no portão 4. Pronto. Autorizado Ilhéus, nível de voo 220, decolagem pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto Ilhéus. Controle 1935, torre 1895, acione 5166, voo 9075. Voo 9075, autorizado Ilhéus, nível 220, decolada 10, mantém pronto a 2 mil após curva direita na Dael Leda. E após Ilhéus, 1193, controle transponder 5166. Está pronto para posicionamento no 4, voo 7907. 7907, frente, só um instante para iniciar no 4. Azul 4065 já iniciou no 8? Afirmativo, iniciou. O 9075 iniciaria de imediato no 4? Afirma. Reporte para o táxi iniciando no momento, 9075. Reportado para o táxi, 9075, obrigado. O 1097, antes da Juliette manter a posição, aguarde ingresso no 4. A gente vai manter antes da Juliette, o 1097. Luna 967, pronto, cópia. Luna 967, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, via Ampezulu 10, aciona 5170, controle 119.35. Luna 967, protegimento correto, chame para puxa e acionamento. Azul 4065, autorizado táxi até através do portão meia dúzia. Isso é através do meia dúzia, né? Claro. Salvador, boa tarde, boa tarde, 1284, informação passando em Porta Voz, 2 horas e 20, Aracaju. Gol 9075, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1012. Táxi autorizado Índia até o ponto de espera da 10 após a 118.95, 9075. Paulo, boa tarde, gol 1884, informação papá. Gol 1884, barra de cópia, Aracaju. Através do meia dúzia, azul 4065. Azul 4065, autorizado táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. Lá chame torre em 118.95. Ajuste 10012. Pátio Índia no ponto de espera 218.95, azul 4065. Salvador, boa tarde, é o 35241, para a cópia. Era para a Juliette, 1097. 35241, número 2 para cópia, aguarde. Gol 1097, atente a aeronave à sua esquerda, autorizado ingresso na Juliette, portão 10. É, que Juliette por 10, 1097. Gol 1097, no través do portão 08, atente ao follow-me. 7 0 7. 884, pronto, cópia? Pronto, cópia, voo 884. 884, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230. Saída PUCA, transição, correção, saída PUCA, Jamo após direto. Decola da 1-0 com curva pela esquerda, aciona 5175. Controle 119.35. É autorizado 230 para Aracaju, via Golf 677, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída PUCA, Jamo, direto Aracaju. 5175, transponder 1935, é o controle Salvador, voo 1884. Voo 1884, cotejamento correto, chame para o puxa acionamento. Camarão, voo 1884. Tripo 5241, pronto, cópia. Afirmativo. Tripo 5241, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva pela direita. Saída Árvore, após direto Vitória da Conquista, aciona 5406, controle em 119.35. Autorizado Conquista 200, decola da 1-0 com curva direita, saída Árvore. Tribo 5241, no cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Chamarei, obrigado. Paulo, gol no 884, no portão 5, para pushback e estacionamento. Gol no 884, autorizado para estacionamento, chama para o táxi. Autorizado para trabalhar para o táxi, gol 1884. Paulo, Salvador, boa tarde, azul 4462, virou. Azul 4462, boa tarde, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi, via Alfa, tarde, Juliette, 4462. Gente, o azul 4462, observe o 37 Gol à sua esquerda, finalizando o pushback. Esquerda, Juliette, até o portão 3, autorizado. Sim, esquerda, Juliette, até o portão 3, até o traço 4462. Paulo, gol no 884, pronto para o táxi, 102 a bordo, alterna Salvador, 0156, autonomia. Gol no 884, confio em PLB. 101, presidente. Gol no 884, autorizado táxi, via pátio, Índia até o ponto de espera da pista, 10, Lacha-me Torre 1, 18.95, ajuste 10.12. Pátio, Índia, ponto de espera no 0. 1895, 2012, com 2824, confirmando, é 1-0-2 para o meu, ok? 1-0-2. Sim, gente, bom, 1-0-2-4. Bom, Salvador, boa tarde, sinal 6327, gente da Papana 01, para autorização filial. Oxana 6327, boa tarde, aguarde para a cópia. Não aguardo, 6327. Boa tarde, OTAN 3154, Libro. São 3154, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. Bruno 967, coordenação com a equipe de Sol, chama para o táxi. Tribo 52 5627, aguarde. Salvador, 5524143, você deve funcionamento. Criado no parte, 3054. Tripe 5241, no livre acionar, chama para o táxi. Poxa, droga, chama táxi, 241. Criado no parte, 3054. Tantri 3154, autorizado, portão 06. 06. Tripe 5627, Aracaju 190, confirme. 70. 070, sente. Número 2 para Copa. Você poderia confirmar a hora certa? 820 e 22 segundos. Obrigado. Uno 753-50, Campinas. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, Uno 895, atinto no 012, Uno 967. Para o táxi, o 35241 com 36 a bordo, 4 horas, Salvador. Tipo 5241, autorizado táxi, reporte antes do ingresso no Pátio Uno. Antes. 5241, siga o bonde da Gol, é, número, à sua esquerda, número 2, um ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 012. Pegar a copa pro 6327. 6327, pronto, cópia? Pronto, cópia. Oxalá 6327, autorizado em Léus, nível 240, saída da Euleda, após direto em Léus, decola da 10 com curva pela direita, aciona 5414, controle 119.35. Autorizado nível 240. Saída da Euleda, decola 10, curva direita, após Euleda, direto em Léus, 1935, controle, o transponder 5414, Xuxa 6327. Xuxa 6327, com o atendimento correto, chame para o puxa acionamento. 7327. Paulo, Salvador, Gol 9036. Gol 9036, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, Gol 9036. Para o pushback de funcionamento, Xuxa 6327. Xuxa 6327, autorizado puxa acionamento, chama para o táxi. Autorizado puxa acionamento, chama para o táxi, 6327. Canal 6321, na guarda para cópia. Tripo 5627, ponto cópia. Vamos para a trilha. Tripo 5627, autorizado Aracaju, nível 170, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5432, controle 119.35. Gente, estou autorizado para Aracaju, nível 170, vai decolar com curva esquerda, desviou Puca, Jamo após direto. Vai chamar controle, 1965, acionado 5432. É o trip 5627. Trip 5627, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Vamos lá, 5627. Na 6327 para o táxi, 92 Hotel B, 3:15 Hotel na Salvador. Na 6327 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, lá chame torre 118.95, ajuste 10.12. Autorizado 1002, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, o Xunai 6327. Xunai 6327, altímetro 10.12. 10.12, 6327. Xunai 6321, pronto, cópia. Xunai 6321, autorizado Brasília, via Ampers Blue 17, nível 320, decola da 10, com curva pela direita, saída Arbo, transição Elefa, aciona 5424, controle 119.35. Fechamento correto, chama para puxa, acionamento, Xunai 6321. Juliette Quebec Kilo, pronto para cópia, Vera Cruz. Juliette Quebec Kilo, autorizado Salvador, Vera Cruz. mil pés, decola da 17 com curva pela direita, aciona 0126. Controle 119.35. Juliette Quebec Kilo, com o deixamento correto para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Sapatão Golf, Papa Golf, confirma a pista que decola. Eu acho Papa Golf, Lagoa do Morro.